mas um que tá no repertório da CL. Faz mais de um mês que a gente terminou. Eu jurei pra mim que seria a última vez. Te falei, foi sério, você não acreditou. Ainda vai pagar por tudo.